Perfeito, obrigado. Torre, o Gol 1606, solicitamos pré-questionamento no 606, autorizado, chambre NX Taxi. 606. Torre Salvador, o Gol 1704, com 112 a bordo, 2 horas e 11 de autonomia, alterna Recife. Via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Está autorizado Índia e Alfa no ponto de espera, chama na esta para decolagem, Gol no 714. São 3520, solos 46, libere próxima direita, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Libere táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3520. São 3226, autorizado decolagem pista 10, vento 360 graus, 7 nós. Livre decolagem da 10, são 3226. Controle Salvador, aqui é o Golf Juliette, Singer 8. Prossiga. Golf Juliette, Singer 8, solicitando autorização de reboque até o fim, até o pátio, a remota do pátio 1 na posição 13. 520. Afirmativo, tá visual com Gol puxando no 5? Afirmo. Após o mesmo liberar a passagem, o senhor já pode ingressar via Juliette, portão é o 11. Após o Gol liberar a passagem, prossegue para o portão 11 via Juliette, tá 3520. No 704. No 704 tá pronto? Pronto. Alinha e mantém. Ali mantém o Gol no 704. São 3226, decola aos 49, chame controle 1935, bom voo. A senhorita, bom trabalho, 3226. Controle Salvador, boa noite. Tô 3226, cruzando 3 mil pés agora. Contato radar, suba nível 370. Livre ascensão ao 370, 3226. 7 no 4, ao alinhar, livre decolagem, vento 020 graus, 5 nós. Ao alinhar na 10, está autorizado a decolagem, voo 1 no 7 no 4. Salvador, o voo 606 solicita o táxi em autonomia de 2 horas e 10, 140 a bordo, alternando Natal. Táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera, chame essa nessa frequência para decolagem. Gente, Juliette Alfa no ponto de espera, informado em pronto, 1606. Salvador, bom dia, Azul 4178, 2 milhas para o externo, aguarde condição de trem, desordem. Azul 4178, sim, te prossiga aproximação, informe trem baixado e travado, vento 360 graus, 4 nós. Seu Farás. Gol 1714, decola ao 52, chame controle 1935, teu bom voo. Chama na controle 1935, gol 1714, obrigado. Controle Gol 1704. Flight de Portugal 024, stand 10, request pushback and start up. Air Portugal 024, clear to pushback and start up, report ready for taxi. Push and start approved, I call it for taxi, Portugal 024. Externo, baixar travado visual, pistão 0, azul 4178. 4176, autorizado pouso, vento 360 com 4 nós. Livre pouso no 0, azul 4178. Voo 1606, pronto para decolar. Ciente, voo 1606, autorizado, alinhar e mantenha. Ali mantenha 10, voo 1606. Salvador, é o gol 1896? 896, chame em 186 para autorização. Agora. 55, libere próxima direita, táxi em via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte Juliette, patrão 78. Foi Salvador, boa noite, eu vou 1896, ciente da informação, hotel. 1896, um minuto, cópia de uma pessoa. Ok. Gol 606, autorizado decolagem bisto no zero, vento 360 graus, 4 nós. Ciente, está autorizado decolagem bisto no zero, gol no 606. Gol 1896, pronto para cópia. Afirma. Está autorizado João Pessoa, nível de voo 370, via Peruísque 58. Subida para o Puca Transfer Aracaju. Curva à esquerda após a decolagem. 54 no 3 é o código, 1935 é o controle. Autorizado para o aeroporto de João Pessoa, no nível 370, via Peruísque 58. Decola no perfil da Puca Transfer Aracaju, com curva à esquerda. 54, 13 é o transfundo, 1935 é o controle. Gol 1896. Correto, chama para puxa acionar. Chamará para o puxa acionamento 1896. Minutinho. Tá bom, senhora, é o seguinte, é que cancelou a solicitação, não vai ser mais necessário rebocar o avião, não. Obrigado, hein? Seguinte. Tá bom, você acha que dá pra baixar logo os flaps aí? Firme? Nossa, né? Desculpa, eu falei na frequência errada, perdoe. Patrono 78, ingresso via Índia para o portão 1. Ok, Índia, portão 1, patrono 78. É Portugal 024, clear taxi via Julieta, now fat hold on holding point, contact this frequency for departure. Taxi via Julieta, alpha holding point, contact this frequency for departure, Portugal 024. Gol 606, decola aos 58, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, ao gol no 606, decola Puca, Aracaju, na sua escuta. 606, boa noite, contato radar, subo 350. Direção 350, gol no 606. Tower report to Golf 024, moving forward to runway 10, ready for departure. Airport to Golf 024, clear to line up and take off. Wind 010 degrees, 2 knots. Airport to Golf runway 10, report to Golf 024. Gol 1896, posição 13 para o pushback e acionamento. 896, autorizado, chamar início táxi. Livre chamada para o táxi, 1896. 1606, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, boa. Salvador, bom dia, Altan 3320, está no gate 11, centro de combustão Índia, pronto para cópia. É Portugal 024, Airborne at 04, contact now Salvador Departure, control 119 at decimal 35. 119 at decimal 35, Portugal 024, boa, obrigado. Então 3520, está autorizado Aracaju, nível de voo 190, vai prosseguir direto. Subida Puca, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5423 é o código transponder, 1935 é o controle. 3520 direto Aracaju, nível 190, decola, retira a saída Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, transponder 5423, controle 11935, TAN 3520. Correto, chame para posicionar. Chamará o 3520. Salvador, gol 1896 para o táxi, temos 128 a bordo, autonomia de 2 horas e 39, estamos alternando Fortaleza. Gol 1896, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia e Alfa, no ponto de espera nessa frequência para decolagem, gol 1896. Alô, Gol 1896, ponto espera da 1-0, pronto. 1896, linha decola pista 1-0, vento 1,70 graus, 3 nós. Livre alinhar e decolar, cabeceira 1-0, Gol 1896. Salvador, Portugal, 024, request 10 degrees right to avoid. Air Portugal, 024, we need to deviate weather 10 degrees right. Clear deviation. Clear deviation, 024, obrigado. Portugal 024, call receive center, frequency 126.85. 126.85, Portugal 024, boa. Okay. 1896, decola do 1-1, chame controle 1935, bom voo. 1935, boa, 1896. Controle Salvador, Gol 1896, cruza 1.600 pés no perfil da PUCA. Gol 1896, contato radar, subiu 370. Sobeu 370, 1896. Controle Web 6746, boa noite. Informação hotel passando 190 para o 150. Web 6746, sendo identificação, desça para 2.000 pés. Ajuste 10, 16. 2.000 pés, ajustado 10, 16. Se possível, voar ITAP, está presente, senhor? Por exato. ITAP é autorizado, obrigado, 6746. Quebec, acionamento, portão 11, tá? 3520. 3520, autorizado, já para início táxi. Chamada para o táxi, tá? 3520. Controle Salvador, tá? 3170, a informação é a hotel, cruzando nível 175. 3170, desça para 2000 pés, ajuste 10016. 2000 pés com 10016, tá? 3170.